O seu nome eu escrevi na areia. Vem pra cá fazer neném outra vez. Nas favelas e nos morros também tem sereia. Seu cabelo de Enem me encantou, me fez. Eu vi a luz na favela toda linda. O seu brilho, o sol seduz bem mais que a emoção do gol no futebol. Ó meu amor, eu te quero, ó minha flor, eu te espero. Quando a frustração do coração sumir, vai entender. Se emocione com o que a plateia ri, pois só eu amo você. Você é feiticeira, você é toda inteira. Tem um olhar, me faz voar. Sua pele cor de cera, me deixa de bobeira. Quero ficar e te beijar. Você é feiticeira, você é toda inteira. Tem um olhar, vai voar. Sua pele cor de cera me deixa de bobeira. Quero ficar e te beijar. O seu nome eu escrevi na areia. Vem pra cá fazer neném outra vez. Nas favelas e nos morros também tem sereia. Seu cabelo de Enê me encantou, me fez. Quando a frustração do coração sumir, vai entender. Não se emocione com o que a plateia ri, pois só eu amo você. Você é feiticeira, você é toda inteira. Tem um olhar, me faz voar. Sua pele cor de cera, me deixa de bobeira. Quero ficar e te beijar. Você é feiticeira, você é toda inteira. Tem um olhar, me faz voar. Sua pele cor de cera me deixa de bobeira. Quero ficar e te beijar. Você é feiticeira, você é toda inteira. Tem um olhar, me faz voar. Sua pele cor de cera.